Olá a todos. Boa noite. Ora bem, pessoal, como já anunciado antes, pronto, queremos desenvolver aqui um bocadinho estas conversas entre alguns agentes do setor e particularmente agora que estamos todos parados e nós na Your Tours, como imaginam, muito parados também. E no fundo esta ideia destas conversas surgiu um pouco deste período onde estamos muito parados e de olharmos bem. Dentro daquele pessoal que conhecemos, que trabalhamos regularmente, também alguns amigos, de curso e que nos formamos, era interessante aqui tentarmos trazer pessoas de cidades diferentes, que operam em setores diferentes, na ótica de perceber, enfim, o impacto desta crise, como é que poderá ser o futuro disto, porque todos nós que somos jovens no turismo, mas já com alguma experiência, e enfim, temos dedicado os nossos últimos anos a investir na nossa carreira, naturalmente vamos ter aqui, várias preocupações. Várias ideias e pronto, aqui a ideia um bocadinho era obter o vosso feedback nesse sentido e aqui em concreto na hotelaria. Portanto, temos o Francisco e a Teresa que ambos operam no Porto, já há alguns anos também, e temos o João que opera em Braga. E pronto, queria-vos trazer a todos porque na Your Tours, como sabem, temos operação tanto a partir de Braga como do Porto. Portanto, pronto, interessa-nos aqui um bocadinho a opinião de toda a gente. Portanto, pessoal, a ideia aqui seria ir assim um bocadinho por alguns temas e eu se calhar vou lançar o primeiro tema e vamos começar por Braga, porque é também onde está a nossa sede e onde, enfim, apesar de operarmos talvez até mais no Porto, mas a cidade de Braga pronto, é particular no que toca ao turismo e até mesmo, enfim, todos os eventos importantes que tinha agora, não é? Que é, no caso específico de Braga, que representa, pá, imenso no volume anual. Portanto, João, aí por Braga, que é que se diz aí na hotelaria em termos, enfim, do impacto de tudo isto? Ah, imagino fechado, tudo em pânico, como nós, de certa forma, não é? Mas o que é que podes dizer sobre o estado da hotelaria neste momento e mesmo entre os hoteleiros? O que é que se fala? O que é que são as previsões? Enfim, o impacto, em primeiro lugar, como é que podes descrever o impacto desta crise em Braga, na hotelaria? Tá bem, eu antes de mais queria agradecer ao Henrique o convite e à Your Tours. Obrigado. É mais uma das boas iniciativas da Your Tours. É assim, em Braga, neste momento, tanto quanto sei, os hotéis estão todos fechados, à exceção de dois ou três hotéis. Neste caso, o hotel onde eu trabalho neste momento está em funcionamento também. E pronto, ele está em funcionamento basicamente aquilo que pode estar neste momento, que é a parte do alojamento, todos os restantes serviços como spa e restaurante está encerrado. Pois. E o que feito neste momento tem sido, quando reservam um alojamento, todas as refeições obrigatoriamente têm de ser feitas no quarto. Certo, ok. O que aproveitaram para fazer também no hotel onde eu trabalho em questão foi aproveitar que a parte do restaurante está encerrada e dedicarem-se ao takeaway. Ok. Neste momento, eles estão em parceria com a Glovo e com a Uber Eats e com a Comer em Casa para prestar o serviço takeaway e tem sido até a principal fonte de receita neste momento tem sido mais o takeaway do que propriamente o alojamento, porque por semana conseguimos reservar 4, 5 quartos, quando nesta altura, nos outros anos, era uma altura de muita afluência e de ocupação sempre na média dos 80, 90%. Portanto, está tudo um bocadinho sem saber muito bem quando é que isto vai virar, quando é que as coisas vão funcionar outra vez normalmente. E pronto, e é mais ou menos isto. Claro. Pois, e particularmente em Braga, que tínhamos aqui a Semana Santa, que enfim, para os hoteleiros é uma grande semana, não é? Costumam ter aqui 100% de ocupação, ou a rondar isso, diria. Sim. É a Semana Santa e depois também Braga foi, e acredito que o Porto também, mas Braga foi um bocado afetado pelos eventos que iam acontecer na cidade. Vários congressos que iam acontecer no mês de março, que foram adiados, alguns foram já adiados para janeiro, outros não têm data específica. Portanto, ia ser um mês bom, a acompanhar também o janeiro e o fevereiro, que também foram bons meses. a nível da ocupação e pronto, e agora temos um março e um abril em que a ocupação é quase nula. Está bem. E vocês aí pelo Porto, Teresa e Francisco, será mais ou menos igual, não é? Quase tudo fechado. O Porto, nesta altura, também por norma, já, entre aspas, está em total carburação, não é? Já carbura muito. E pronto, imagino que sintam muito esse impacto e que, enfim, o Porto também tem aqui uma característica muito diferente, que é a quantidade de unidades, não é? Não tem nada a ver com Braga e o impacto deve ser assustador no Porto também. Claro, é outra capacidade, claro. Apesar de Braga ter crescido muito, o Porto estava ali no topo da onda, não é? Tivemos um 2019 fortíssimo, muito bom mesmo, as expectativas para 2020 eram enormes, o janeiro e fevereiro correu muito bem e pronto, estávamos a conseguir combater um bocadinho a sazonalidade com a criação também destes eventos, congressos, a agenda cultural do Porto está cada vez mais preenchida, também há infraestruturas novas que o permitem e pronto, e acabou por, neste momento, o turismo é um setor de integração, de interação de pessoas e, portanto, isso se calhar neste momento não é a nossa necessidade básica, não é? Claro. Primeiro temos que nos sentir saudáveis, depois seguros e depois é que vamos pensar se calhar em socializar e em viajar. Portanto, claro. Isto agora vai parar um bocadinho, porque não vamos sentir essa necessidade, não é? Para além de todas as condições que temos no país e no mundo. Claro. E pronto, temos tudo assim um bocadinho em stand-by para os próximos meses, sem grandes perspectivas, a negociação neste momento está muito difícil e pronto, não temos grandes perspectivas para este ano, já temos muita coisa, como o João disse, adiada para 2021, mas este ano realmente as coisas vão ter que mudar um bocadinho, vamos ter que nos adaptar a uma nova realidade vão ter que haver aqui mudanças. Claro. No fundo, não podemos dizer que o ano foi ao ar, porque até nós que trabalhamos no setor não seria muito pessimista, mas é certo que os próximos meses, quando se olha um bocadinho para a frente, não tem um bom aspecto, não é? Nós trabalhamos com reservas com muita antecedência, não é? Percebemos aqui claramente que os próximos meses vão ser duríssimos. E tu, sim, na tua unidade, Francisco, como é que está também um pouco a situação? Bem, à semelhança do da Teresa, também estamos parados, neste momento também não temos nada a fazer, não, no caso, neste caso mesmo estamos fechados, não temos nenhum serviço aberto, e lá está, estamos em stand-by, à espera que haja algum desenvolvimento para que possamos novamente iniciar a abertura do funcionamento do hotel. A minha unidade hoteleira é diferente da Teresa. A Teresa trabalha mais com grupos, com eventos. O meu, se calhar, é mais. Trabalhamos mais com reservas individuais, apesar de já termos o maior número de empresas, fruto também do desenvolvimento do novo edifício dos antigos CTT, com algumas empresas que já estávamos a receber. Também alguns pedidos, mas lá está, as coisas estão mesmo paradas, não sei se estão paradas, claro. Para já não há nenhum desenvolvimento. Estamos à espera, isto não parte só do nosso país, parte também por parte dos outros, o nosso mercado não era muito, é mais o espanhol, por exemplo, claro. O inglês também, o francês. O português tem alguma importância, mas não é tanto como tinham esses mercados. E pronto, neste momento é mesmo isto que estamos à espera. Eu por acaso, no Porto, nesta altura, havia sempre aquela que nós chamávamos de invasão de espanhóis, não é? Que esta altura até mesmo eles próprios faziam muito férias e tínhamos aqui um volume de espanhóis e para quem, enfim, somos um bocado todos, não estamos todos no mesmo barco, entre aspas, trabalhámos todos muito com espanhóis. E é algo também que nos faz muito pensar como é que será o futuro, enfim, tendo em conta tudo isto. Mas pronto, eu agora também acho que era interessante falarmos naquilo, enfim, porque o estado do setor, sabemos, e seja em hotelaria, é interessante alguns casos como o hotel do João que fazem esse pivô, entre aspas, para trabalhar outras áreas. O teu hotel, Teresa, estão a fazer alguma coisa nesse sentido, takeaway ou nada disso? Não, para já não, porque estamos fechados. Mas estamos já a pensar no como é que vai ser quando abrimos e como é que vamos trabalhar o pós-Covid, não é? E vamos ter que nos readaptar, vamos ter que se calhar trabalhar um bocadinho mais para o mercado interno, Em 2008, 2009, ouvíamos muito o Turismo de Portugal falar do vá para fora cá dentro, e acho que vamos ter que voltar a falar nisso, voltar a promover isso. E pronto, ideias como no Porto também se está a fazer, alguns hotéis que estão abertos estão a trabalhar com o takeaway, a trabalhar também diferentes atletas dentro do hotel e conseguir rentabilizar outros departamentos. Claro. Vamos ter que também, se calhar, reinventar um bocadinho isso, um brand takeaway ou fazer uma parceria com a Glovo ou com a Uber Eats, ou um pequeno almoço do hotel em casa, tentar trabalhar para a comunidade local, para o cliente interno, para os portugueses. Temos é que ter aqui a noção que o poder de compra também é muito diferente do mercado internacional para o mercado interno, não é? Mas isso vai ter que ser um trabalho feito pelos hotéis, pelas entidades reguladoras de turismo, pelos revenue managers dos hotéis, de empresas como a tua. Claro. Tentar aqui dar um bocadinho a volta, pelo menos para este ano. Sem dúvida, sem dúvida. É porque depois também, assim, falam-nos muito no... E, enfim, temos todos um bocadinho esta percepção que nada voltará a ser como era, ou que vamos ter um novo normal, não é? Fala-se muito nisto, neste novo normal. Só que o problema é que ninguém faz ideia do que é isto, não é? Ou seja, estamos todos aqui a trabalhar na incerteza. Ou seja, quer dizer, nós pensamos, pá, vocês trabalham com hotelaria, no nosso caso com as experiências, mas lidamos com restaurantes, lidamos com, enfim, com outros agentes. O que é que vai importar mais às pessoas daqui para a frente, aos nossos clientes que, se calhar, quando antes pesquisavam hotéis, pá, iam ver localização, iam ver preços, iam ver, enfim, uma série de componentes. O que é que, e aqui passando um bocadinho a bola ao João também, aqui voltando a Braga, João, o que é que tu tens alguma ideia do que é que poderá vir a ser, no fundo, as grandes tendências da procura e, portanto, os requisitos? O que é que eles vão, pá, priorizar mais? Algumas coisas em detrimento de outras vão passar a ser mais importantes. No nosso caso, por exemplo, é certo que nós, tal como todos temos que nos adaptar, nós andamos com viaturas, com pessoas lá dentro. Portanto, é lógico que, em termos de procedimentos de higiene, no nosso caso, vamos ter que fazer aqui processos. Já temos, obviamente, muito esse processo, até porque nós primamos muito pela questão do privado, do premium. Portanto, claro que as nossas viaturas estavam sempre impecáveis. Mas não é só isso. Uma das primeiras coisas que fizemos, antes sequer de ter encerrado e, enfim, ainda sem termos a noção que isto ia tomar algo desta envergadura, mudámos uns filtros, os filtros do ar-condicionado, arranjámos uns filtros opacos. Era um bocadinho mais caro, mas tinha uma certificação precisamente para isto, contra a transmissão de germes no ar, coisas assim. Então, na altura, já tínhamos que mudar os filtros, que é nesta altura que tratámos disto, e opa, aproveitámos, olha, está a começar a se ouvir falar deste vírus, atenção, não vamos meter uns filtros normais, vamos procurar aqui uns filtros que sejam mais, enfim, recomendados para isto. E pronto, nós, no nosso caso, vamos tentar nos adaptar. Mas vocês, do lado dos hoteleiros, o que é que acham que vai mudar nestes requisitos do cliente? O que é que ele vai dar mais valor? Sim, Rico, como tu disseste, e bem, isto agora, nós estamos todos um bocado a trabalhar na incerteza e nunca ninguém vai saber ao certo quando é que isto vai voltar à normalidade e, quando voltar, como é que vai ser essa nova normalidade. Eu, por um lado, quero acreditar que isto... Que isto depois de voltar ao normal, claro que vai sempre demorar algum tempo até voltar ao normal, as coisas não vão mudar assim tanto como possamos imaginar. Agora, por outro lado, também acredito que as pessoas vão ter mais em atenção algumas coisas que até agora nós dávamos como garantidas e não prestávamos muita atenção. Eu acho que a principal vai ser a limpeza dos hotéis, vai ser... Acho que as pessoas vão ser menos tolerantes, se calhar, com algum tipo de falha na limpeza, e vão estar mais atentas a isso, certamente. E o próprio aglomerado de pessoas, acho que é uma coisa que os hotéis vão tentar evitar, que se aglomerem nos espaços comuns do hotel, como num restaurante, como numa recepção. O facto de chegares a um hotel e teres o lobby cheio de pessoas, agora, até agora era normal, a partir de agora vai gerar um bocadinho de confusão na cabeça das pessoas. As próprias filas para o check-in ou para o check-out, as pessoas vão começar a ter mais atenção a isso, e os hotéis têm de estar preparados para tentar inverter um bocado isso e trabalhar em prol a diminuição desse aglomerado de pessoas. Acho que o online vai passar a ser ainda mais importante do que era até agora. As próprias reservas feitas ao balcão é uma coisa que já não está muito em voga, mas acho que vai passar a estar menos. Até porque as pessoas agora, como estão tanto tempo em casa, estão mais habituadas a fazer tudo com o telefone. Fazem as compras com o telefone, fazem tudo agora basicamente. E pronto, e acho que os hotéis podem tentar entrar por aí, tentar. Isso já é feito agora, não com tanta, pelo menos no meu hotel, não por tanta gente assim, mas por exemplo o check-in online, de maneira que tu chegas à recepção, isso basicamente assinas o formulário, pegas na chave e ires para o quarto, acho que é uma das soluções. E depois, como a Teresa falou aí bem, nós agora vamos ter de nos focar um bocadinho mais no turismo interno, neste turismo de proximidade. E também, como a Teresa disse, não parte só dos hotéis, mas também das entidades. Claro. Das entidades e de promover mais o país em si. Depois temos a ver, lá está, a questão dos preços dos quartos, por exemplo, as tarifas, se calhar não vão poder ser praticados os mesmos preços que eram até agora. Depois tem de ser uma, não pode ser só um hotel a decidir, tem de ser neste caso o setor todo e vários setores até, vai tudo mexer um bocadinho. Claro. Mas em geral acho que é isso, acho que o aglomerado de pessoas tentar reduzir isso e a limpeza não só dos espaços comuns como dos quartos em si, acho que vai ser aquilo a que as pessoas vão ter mais atenção. Eu por acaso, ainda há pouco tempo falávamos também com os colegas do setor mais da animação turística e por acaso o pessoal, toda a gente na animação turística usa, imagina, bicicletas, caiaques ou coisas assim, tem muita repetição de pessoas num equipamento, portanto o pessoal está muito preocupado com a higienização, mas também falavam de uma coisa que eu acho que também vai ter que sair para os hotéis de alguma forma, ou enfim, para todo o setor, que é, claro que a higienização e a limpeza sabemos que vai passar a ser uma prioridade, mas sobre que certificações, sobre que processos? A questão aqui também, o que fala muito é definir normas, não é? Porque estamos aqui a falar de limpar e higienizar, mas sobre que normas, não é? Vocês, por exemplo, no Porto, a Teresa e Francisco, assim, o Braga, claro que tem um tipo de turismo e turistas exigentes, mas eu diria que o Porto tem um nível ainda superior nesse sentido. O que é que vocês acham nesse sentido? Ou seja, o que é que as pessoas vão dar mais valor e o que é que vai ser mais importante para os hotéis, enfim, para conseguir manter-se no topo, vamos dizer? Estávamos a dizer que temos pouco tempo na reunião. Vamos ter pouco tempo, mas pronto, fazemos aqui um forcinzinho para manter aqui o correr contra o tempo, uma maratona. Olha, nessa questão, eu acho que acima de tudo as pessoas vão ter que sentir seguras antes de viajar, vão ter que sentir seguras antes de entrar num carro, sentir seguras antes de entrar num hotel. E como o João disse, eu partilho da mesma opinião. Eu acho que as pessoas já não vão tolerar ir para um lobby cheio de gente, com filas enormes para fazer check-in, para todos tocarem na mesma caneta, no mesmo balcão, falarem frente a frente com a mesma pessoa. Apesar que o turismo também é isso, e a parte online morre um bocadinho este contacto que temos com as pessoas locais e com toda a experiência que é fazer a viagem. Mas nós no nosso hotel, por exemplo, já trabalhávamos com o check-in online, em que o cliente já preencheu os dados, já escolheu o quarto e chegava e só tínhamos que dar a chave, portanto isso já é um procedimento que existe, mas que acho que as pessoas vão acabar por se interessar mais em ver como é que podem fazer isso e como é que podem fazer o check-out também online, claro. Sem ter que ter esse contacto. Mas também depois parte um bocadinho do respeito de que temos uns pelos outros, da forma como nos organizamos dentro dos hotéis, respeitar sempre as distâncias de segurança, não nos colarmos a uma pessoa e ver o que é que ela está a fazer. E claro. Temos imensos clientes que estão lado a lado a fazer um check-in e estão colados um ao outro, ou estão em cima de nós, a falar connosco em cima de nós, se calhar vão ter um bocadinho mais noção que há que manter aqui uma distância de segurança e de respeito também pelos outros. Mas acho que isso vai mudar. Aquilo, se calhar, o turismo de massas, as pessoas vão olhar assim um bocado como, mas aquilo vai estar cheio de gente, aquele museu vai estar cheio de gente, e vão acabar por querer coisas mais privadas, mais exclusivas, se calhar, ou com menos gente. acho que vamos ter que também nos adaptar por aí, e o cliente também, não é? Claro. Sim, se puder acrescentar também alguma coisa à questão da Teresa, trata-se mesmo disso, ou seja, temos que aprimorar aqui certos procedimentos. Pois, eu também estou muito de acordo com isso, os procedimentos essencialmente. Certos procedimentos mesmo, como o hotel da Teresa e o do João, que por acaso no meu ainda não estava isso, pelo menos no meu hotel não estava isso implementado, a questão do check-in online. Há certos procedimentos, o check-in online não é completamente, foi como o João disse também, por exemplo, tens que fazer uma assinatura, se calhar uma assinatura digital, há outro tipo de processo que dê uma segurança para o hotel e segurança para o cliente, tens de certeza que tem de ser uma, pronto, não será uma inovação, mas desenvolver melhor esse procedimento. E a questão também do turismo de massas, é claro, mas também temos que ver que estes grupos de risco, ou seja, pessoas com uma certa nível de idade, também vai diminuir drasticamente. Essas pessoas ainda vai demorar a voltar para poderem viajar, ou ser seguro viajar. Claro. Sem dúvida, sim. Vamos aproveitar estes últimos 6 minutos para dar aqui 2 minutos mais ou menos a cada lado para falar daqui só de uma última questão, que é no fundo, que é o que vocês estão a falar, no fundo, que é as novas tecnologias aqui vão já existiam, o check-in online não é novo e é um exemplo que vocês deram no vosso setor de hotelaria de algo que, enfim, se calhar agora vai fazer mais sentido do que nunca, mas assim, à parte disso, dentro do setor de hotelaria, alguma coisa dentro da tecnologia que acham que por conta disto agora vai ser mesmo quase obrigatório adotar? Se calhar agora fazemos Teresa e Francisco e depois vamos ao João. Bem, começando eu agora. Eu aqui, nesta questão da inovação, eu faria uma abordagem mais, por exemplo, à questão do revenue management. Uhum. Nós no nosso hotel estamos a trabalhar muito forte com um sistema de implementação automático de revenue, ou seja, em que ele avalia a procura, a oferta, a ocupação dos outros hotéis, a procura do destino, okay. Ou seja, já inclui aqui uma panóplia de segmentos que define logo a questão do preço automaticamente, já não há aquela questão de nós próprios termos que aconselhar a revenue uma alteração de preço, por exemplo, ao investimento normal que nós fazíamos, agora não. Está completamente obsoleto, o programa automaticamente faz essa questão, o revenue provavelmente poderá retificar uma outra data relativamente, por exemplo, a conferências, certo. Para o ano, por exemplo, 2021 vai ser uma data, claro. Vão ser datas no início do ano muito cheias, aí sim terá a ser aplicado, mas eu falava nesta ferramenta e obviamente a introdução online, novos procedimentos online. As pessoas, como disse o João, também estão cada vez mais habituadas a trabalhar com isso, devido claro. A esta pandemia. Pronto, acho que será por aí também que... Mas lá está, trata-se das empresas realmente investirem tempo que têm agora e posteriormente dinheiro nessa questão. Claro, claro. E Teresa, à parte disso que o Kiko falou em termos, assim, sei lá, de uma nova tecnologia que se até já existe, já até, enfim, não é uma novidade, mas não está ainda muito adotada no setor da hotelaria, achas que poderá haver aqui mais alguma coisa a ser uma, enfim, algo que é normal na indústria? Olha, eu partilho da experiência que não se faz turismo virtual e que claro. O turismo é vivido no terreno, mas acho que há pontos como o revenue utilizar estas ferramentas, como os comerciais fazerem visitas também virtuais a operadores turísticos e agentes de viagem. O nosso serviço de Guest Relations também cada vez mais trabalhamos com o WhatsApp e o cliente faz perguntas e está no centro da Ribeira ou nas Caves de Bingo claro. E manda-nos um WhatsApp a dizer, olha, qual é melhor, o que é que recomendas? E acabamos por ter muito contacto também assim, se calhar vão começar a fazer mais perguntas pelo WhatsApp, se calhar vão estar no quarto e vão-me perguntar coisas pelo WhatsApp para não terem que vir falar com nós. Exatamente, se calhar são coisas simples, mas é mais o hábito até do cliente e entre nós profissionais, alguns hábitos possam mudar. Sim, acho que é hábitos entre nós profissionais e se calhar alguma coisa entre clientes, claro. Mas acho que é o respeito por cada um, o tossir, a etiqueta, claro. como diz a Direção Nacional de Saúde, a etiqueta, que temos que ter todos o respeito uns pelos outros, acho que isso é o suficiente. O check-in online, claro que ajuda, o check-out online também, mas vai haver sempre contacto claro. e, e a limpeza do hotel parque é fundamental, e se calhar vamos ter normas exatas que vamos ter que cumprir, pois. E certificados e essas coisas para as pessoas sentirem segurança de viajar e de estarem confortáveis no hotel. Claro. E tu aí por Braga, João, tens alguma coisa à parte destas tecnologias mencionadas que achas que possam vir a ser adotadas? Sim, aí, dois minutinhos, João. Eu concordo com o que eles falaram do revenue management ser cada vez mais importante e uma ferramenta, pelo menos no nosso hotel, eles têm também investido isso, mais nisso nos últimos 3, 4 anos. Agora, segundo o que a Teresa, pegando um bocado naquilo que a Teresa disse do turismo ser experiência, e eu concordo com a visão dela, e isto do online depois acaba por tirar um bocadinho a magia disto tudo. Falar com as pessoas, de ter o contacto com as pessoas, claro. de recomendar diretamente alguma coisa, mas acredito que isso vai poder sendo feito por telefone e por WhatsApp, como ela estava a dizer. Acho que vai ser um bocado mais por aí, ou seja, as pessoas, um hotel nunca vai ser um sítio onde tu vais e pegas numa chave e vais para um quarto e sais do quarto e vais embora, ou seja, tem sempre de haver contacto para a experiência ser melhor, e acho que vai ser um bocadinho por aí. A parte do check-in online também, uma coisa que há um bocado ia falar também, esqueci-me, os pagamentos por MBWay, acho que vai estar mais em voga a partir de agora. Pagares com o telefone, a máquina, normalmente, claro, metes o cartão, para não seres obrigado a carregar, a clicar no código. Acho que vai ser um bocadinho por aí. Isto pode ser bom por um lado, bom nunca é, mas pronto, tem sempre os aspectos positivos, que é obrigar as pessoas a pensar nessas coisas e aproveitar este tempo em que os hotéis estão parados também para tentar formar as pessoas, tentar fazer algum tipo de manutenção nas próprias unidades hoteleiras, claro. E pensar um bocadinho na oferta e na estratégia que poderão ter daqui para a frente. Claro que sim. Bem, amigos, estamos a ficar sem tempo, e em jeito de despedida, deixem-me também dar aqui aquela tentativa de motivação, que é: o turismo é muito resiliente. Quando houve os atentados também do 9 de setembro, toda a gente pensava que não se ia andar mais de avião, não é? E afinal continuou-se. Portanto, vamos acreditar, vamos dar a volta por cima e enfim, em breve estaremos aqui para todos trabalharmos em conjunto. Claro. Ora, obrigado. Sim. Obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Foi um gosto. Obrigada. Tchau, beijinhos.